me queda parcero. Miliana, hermano, coja. Miliana, hermano, que nos trompa y nos troca una idea. Vaya a permiso, hermano, vou colar no Brasil aí. Não sei quando, mas vou colar no Brasil, talvez aí pro ano que vem, em janeiro, fevereiro. Talvez. A gente tromba aí, mano, troca uma ideia aí, firmeza? A noite cai, vou dar um rolê. Trocar ideia, truta pode crer. Vamos pôr a conversa em dia. Lembra das coisas que a gente fazia? Faz tempo que a gente não se vê. Só volto pra casa quando amanhecer. Eu quero viver esse dia como se fosse o último dia. Sem confusão, estou de boa. Não venha com droga, conversa à toa. Não tem preço a informação que é passado através da canção. Quem era do rap hoje não é mais. Critique, vai contra e nada faz. Eu poderia cantar música feliz, mas eu sou quem corta o mal pela raiz. Não tem o Tico e nem o Teco. É o rap fazendo eco. Chega e soma ou fica em coma. Aqui é assim, vacilou é o fim. Tic-tac não tem gosto de menta. Quem fala muito se arrebenta. O que eu ouço é absurdo, mas eu vivo mudo e surdo. Vem, vem curtir, a lua está cheia. Só colar na grade quem é bola de meia. Vem, vem curtir, a lua está cheia. Só colar na grade quem é bola de meia. O rap bate, a caixa treme. Não é o crime e nem o creme. Chicote estrala, o bicho pega. Quem é não paga, nem escorrega. Pergunta pra quem me conhece. Eu rimo tudo, o que acontece. Não tem olho azul, o castanho. Depois o estouro, só fica estanho. Preto ou branco, tanto faz. Deu mancada, aqui jaz. Rico ou pobre, não tem saída. Quando morre, só leva a vida. Quebrada questão, tiro e queda. Não entre de embalo, não cai de paraquedas. Sem pagar a comédia e vice-versa. A ideia é essa. Vem, vem curtir, a lua está cheia. Só colar na grade quem é bola de meia. Vem, vem curtir, a lua está cheia. Só colar na grade quem é bola de meia. Eu entro e saio aonde for. São Paulo, Campinas, Salvador. Sem bala e sem aço, Robocop não entra. Homem de aço, vagabundo nato, vacilou pau no gato. Ingressou no tráfico, o destino é trágico. Morte tola, insignificante, não pagou o traficante. Aqui cê faz, aqui cê paga. Não adianta, roga a praga. Perdoa, para ser perdoado. A paz pode ser encontrado. Eu rezo, eu peço, em cada oração. Paz de Cristo no coração. Eu separo o joio do trigo. Pela fé eu não brigo. Vem, vem curtir, a lua está cheia. Só colar na grade quem é bola de meia. Vem, vem curtir, a lua está cheia. Só colar na grade quem é bola de meia. Procuro fazer duas vezes mais, pra valer um mais ou menos. Errou, a cobrança vem, é coisa de preto.